fez do meu coração seu barracão. Foi ela. E depois me abandonou. Tão infeliz só porque quis. Foi ela. Foi um sonho que findou, um romance que acabou. Quem finge gostar de mim até o fim. 2006, o 13º ano consecutivos no ar, de um jardim, um coreto à música e à saudade, com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60. Mas A Pedida é Música, eu tinha um coreto à música e à saudade. Mais uma carta vinda lá da nossa Supercap, a nossa querida São Paulo. E quem nos escreve é o senhor Cláudio Dias, que está em nossa sintonia. Ele tem 60 anos de idade e diz em sua missiva que São Paulo também amanhece ao som de um jardim, um coreto à música e à saudade. E ele não perde uma só audição desta pedida sonora pela Rádio USP São Paulo. Para ele, o nosso gentil ouvinte que tem 60 anos, senhor Cláudio Dias, que seja bem-vindo sempre em nossa audição. Cláudio de Barros, de acordo com a sua missiva, vai cantar do Serafim Costa de Almeida a melodia que tem esse título, Teu Desprezo. E ainda, ele que é fã ardoroso desta dupla maravilhosa, Tunico e Tinoco, com essa gravação magistral do Jorge Galati, que viveu aqui em São Carlos. Tunico e Tinoco interpretam, para ele, Sr. Cláudio Dias, 60 anos que reside em São Paulo, Saudade de Matão. Você não quer meu amor, você não quer meu carinho, você não gosta de mim, mas não sai do meu caminho. Você não quer meu amor, você não quer meu carinho, você não gosta de mim, mas não sai do meu caminho. Na roseira nasce espinho, mas nasce também a flor do meu amor, o carinho do seu desprezo, a dor. Orgulho não se carrega no fundo do coração. Se você não tem maldade, não me faça ingratidão. Orgulho não se carrega no fundo do coração. Se você não tem maldade, não me faça ingratidão. Você não quer meu amor, você não quer meu carinho, você não gosta de mim, mas não sai do meu caminho. Você não quer meu amor, você não quer meu carinho, você não gosta de mim, mas não sai do meu caminho. Na roseira nasce espinho, mas nasce também a flor do meu amor, o carinho do seu desprezo, a dor. Orgulho não se carrega no fundo do coração. Se você não tem maldade, não me faça ingratidão. Orgulho não se carrega no fundo do coração. Se você não tem maldade, não me faça ingratidão.